meio do sangue derramado naquela cruz. Essa noite nos reunimos para te engrandecer, Senhor amado, para te exaltar, te dar a glória, a honra devida ao teu nome, ó Rei. Nós te aplaudimos e te adoramos, Santo, digno do poder. Aleluia. Levanta bem alto a tua voz e declare isso ao Rei essa noite. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só está.